nasce uma flor, varia na cor, mas é incolor para o Criador. Uma criação sem força de ação, fraco coração, mas mal criação. Vira com o tempo, representado pela areia na ampulheta, como discurso, troca de lado, sendo moldado, mais que a silhueta. Entre sair da arena ou arar a terra pra fazer brotar em campo de guerra, nesse mar de gente sem guerra que ajude quem ama ou deseja, mesmo em área rude. Rude como a cultura que entra na mente por exposição, sem a permissão se fixará como o alicerce pra invocação de cada argumento. Se ele for feito de barro, ficamos na lama, mas se os pilares são feitos de ouro, sob o tesouro quem cuspira a drama. E é isso que nos educa, sempre preso à muvuca, mesma que o anjo segue e o demônio cutuca. Cordeiro com vara curta, tudo em longo prazo, pra experimentar os de 10, 7, 5 anos em caso mais extremo. Pego menos imune, mostro que há de pior, tudo é questão de costume, produzido com tempo de quem tá à mercê do meio ambiente. Crianças como você e como eu, eles querem correr, querem crescer, poder pegar os doces no alto da prateleira. São iguais a você, iguais a mim, inocência mirinha, minha causa primeira. Porque eles querem correr, querem crescer, poder pegar os doces no alto da prateleira. São iguais a você, iguais a mim, inocência mirinha, minha causa primeira. São corpos de poucos anos, transportam tanto calo na alma, palma, poeira e pureza vão pelo ralo. Cada vez que retornam da rua que nos reforma com kit de lei e vício, edifício que adorna o sonho, que é exposto à distância e é imposto de perto, de pai pra filho. Mas culpa não tem rosto, todos têm sua porção na invenção desse portfólio do universo da compra que fica aí de espólio. Pros nossos pequenos, se o dólar vale menos, eles sabem. Assisto o enterro de nossos ingênuos que aprendem, fazem, atacam, defendem, cumpra a cerimônia, mas de nós não mais dependem. Irmão cuidando de irmão, tem criança pedindo esmola, tem que prefere campo a colégio, tem pensando que crime é remédio também. Fato é que educação não tem só a ver com uma sala, carteira, cadeira imunda, jaula vagabunda, controle de segunda a sexta-feira. O futuro vira só resto de tudo que o mundo propôs, e não há acordo e protesto, porque nosso povo compôs. Os pais compõem, ninguém se opõe à evolução torta e lenta, por isso eles vão sonhar e brincar aos 5 de idade e ainda aos 40. Eles querem correr, querem crescer, poder pegar os doces no alto da prateleira. São iguais a você, iguais a mim, inocência mirinha, minha causa primeira. Porque eles querem correr, querem crescer, poder pegar os doces no alto da prateleira. Criança absorve o que há no entorno, assimila o que há de vantagem, miséria de grana, menos que virtude, ferrar a saúde da autoimagem, até que não haja autoavaliação do que fomos e somos. Mas se o presente fala do passado, do que você acha que nós somos donos? O futuro é tão ilusório, também não tem nada a ver com destino. Mas só que cultura são fios de nylon movendo as pernas de tanto menino e menina. A vida ensina mais do que qualquer professor que fala de história, mas o aluno cria uma de dominado e dominador. E isso não é fardo de preto, parto sem pai. Cada grito escutado não vai, é uma ficha que uma hora cai pro molde de quem chuta o balde. Quando sai da forma se esbalda, o resto é só adereço, começa no tempo da fralda. O governo põe sua melhor fraude perante gestante, no primeiro instante ele faz parecer que agora é trabalho e que a escola será o bastante. Olhe para o mundo, olhe pra você lá no fundo, veja quanta gente não realizada que amargam escolhas a cada segundo. E isso que quer evitar, saca? Nessa lacuna tem algo que ataca. Tem só 8 anos de história sofrendo com o próprio fim numa maca. Mas creio na revolução, esses sonhadores conheço de cor, pois sou como eles, nada sereno e faço dos pequenos minha causa maior. Eles querem correr, querem crescer, poder pegar os doces no alto da prateleira. São iguais a você, iguais a mim, inocência mirinha, minha causa primeira. Porque eles querem correr, querem crescer, poder pegar os doces no alto da prateleira. São iguais a você, iguais a mim, inocência mirinha, minha causa primeira.